nós queremos é a paz. Em troca oferecemos nosso amor. Vamos acabar com a violência e fazer desse planeta um jardim cheio de paz. Esqueçam que as crianças de agora.